praça cantando reggae, sem se importar com uma coisa que me carregue. Eu quero que o olho do ciclope nunca se segue. Ouvindo reggae da Jamaica, a gente sempre segue. Dançando reggae, eu quero ver você. Com a importância que eu quero que sempre preze. Balançando o corpo todo pra ter um orgasmo com você. Levante as angas, gatinha, que eu quero ver. Que eu gosto reggae. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Eu danço reggae. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Eu gosto reggae. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Dançando reggae, eu quero ver você. Com uma coisa que eu quero que sempre preze. Balançando o corpo todo pra ter um orgasmo com você. Levante as ancas, gatinha, que eu quero ver. Que eu gosto reggae. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Que eu danço reggae. Oi, oi, oi, oi, oi.